Ela pensa que meu pai é pode, ela pede pra sugar, mas é claro que pode, então vai. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Então vai, quer sugar, mas é claro que pode, vai. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga, suga, suga, suga, suga minha piroca. Ela bate na boca, coloca na boca. Ela tira da boca e eu coloco na chota. Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca. Toma, toma piroca de noite e de dia. Toma piroca de noite e de dia. Toma piroca de noite e de dia. Toma piroca de noite e de dia. Toma piroca de noite e de dia. Ela põe na boca, ela põe na chota. Ela põe, ela põe, ela põe na boca. Ela põe na chota, na chota, na chota. Põe na boca, ela põe na chota. Ela pede pra sugar, mas é claro que pode, então vai. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga, suga, que pode. Então vai, quer sugar, mas é claro que pode. Vai, suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole. Suga meu pau, Nicole.